Fecheiro 54, página 489. Ross pensou que ele se parecia com um galês celta. Cabelo e pele escura, olhos claros, rosto bem configurado. Deveria ter herdado a altura dos antepassados ingleses e a musculatura seria o resultado do trabalho árduo. Serradores, pedreiros, ferradores e linhadores que trabalhavam com afinco conseguiam corpos esplêndidos, desde que tivessem de comer, e tinham-no na ilha de Norfolk, só que não era certo que no futuro tivessem. Pareces vender saúde, disse Ross. Nunca estiveste doente, não é verdade? Consegui preservar a saúde, principalmente graças ao meu filtro, disse Richard, apontando para a pedra, quase com afeto. Fui também muito afortunado, senhor. Os tempos em que tive pouco comer foram curtos ou ociosos, de modo que não me causaram doenças graves. Se tivesse ficado em Port Jackson, quem sabe? Mas o meu major mandou-me para cá há 16 meses. Brilhavam-lhe os olhos. Gosto de peixe, mas há muitos que não, de modo que, como sempre, mais do que os outros. McTavish entrou pela porta aberta e o ofegante atirou-se em voo para o colo de Richard. Bom Deus, será o Wallace? Não, não pode ser o MacGregor. Não, senhor, é neto do Wallace e filho da Delfínia, a cadela do governo. Chama-se McTavish e come ratazanas. Ross levantou-se. Dou-te parabéns por esta casa, Morgan. É uma morada confortável. Fresca no verão, graças às árvores. Quente no inverno, graças à lareira. Está à disposição do meu major, disse Richard, como lhe era devido. Se estivéssemos mais perto da civilização, aproveitava. Não penses. A tua sagacidade para construir no extremo do vale é digna de um homem a norte da fronteira. Nenhum dos meus oficiais apreciaria o passeio até aqui, exceto talvez o tenente Clark, e preciso dele perto de mim. Scott pensou que a casa estava demasiado isolada para alojar com segurança os oficiais. Quem sabe o que poderia acontecer ao homem que a recebesse? Porém, acrescentou dirigindo-se à porta, em breve terás de a partilhar. Richard acompanhou-o até à serração, onde Sam Hussey e Harry Humphreys atacavam um novo tronco. Sou o encarregado dos serradores, senhor. Assim que tiver tempo, gostaria de discutir o trabalho consigo. Não há melhor tempo que o presente, Morgan. Diz lá. Visitaram todos os poços. Richard explicou o seu sistema. A utilidade de pôr as mulheres a amolar e a descascar as árvores, os locais onde poderiam ser abertos mais poços, o tipo de homens de que necessitava para serrar, a vantagem de deixar os serradores cortarem madeira para as suas próprias casas no seu tempo livre, a necessidade de converter algumas serras em transversais. Mas isso é um trabalho que não confio a ninguém, concluiu à beira do poço da serração que ficava na praia. A menos que William Edmunds tenha vindo, sugeriu, na certeza de que o Major Ross conheceria o nome de todos os imigrantes, livres ou condenados. Sim, está por aí, entre os outros. Podes ficar com ele. Richard pensou-se satisfeito, que tinha feito a transição sem problemas. Como poderia o major ser antipático se falava com um condenado como com um colega? Teria sido por isso que o mandaram para lá? Na sexta-feira, dia 19 de março, com o mar calmo e o dia bonito, o Sirius apareceu na baía de Sydney para descarregar. Ficou a sotavento da ilha de Nepean e preparou-se para lançar os escaleres à água. Mas quando os comandantes repararam, já ele vogava demasiado perto das rochas da ponta Hunter e tiveram de mandar erguer as velas para o afastar dali. Porém, não conseguiu dar a volta e ficou imobilizado. Kelty, o mestre das velas, decidiu virar de roda, consoante o vento que lhe ia à popa, no preciso momento em que esta passava de brisa rajada. De novo, o Sirius não conseguiu mover-se. No momento preciso em que soou a sineta do meio-dia, uma onda ergueu-o e atirou-lhe o costado contra o recife. Armados de machados, Os marinheiros cortaram os mastros ao nível do convés, arrancaram os escaleres e abafaram o navio num tumulto de mastros e lona. Os barcos voaram da praia e do supply que estava ancorado, porém sem esperança de chegarem a ele. A espuma traiçoeira ficou subitamente à altura da roda de proa, uma peça de carvalho colocada onde a proa se endireita para bombordo junto da amurada. Enquanto os marinheiros se atarefavam numa aflição para limpar o convés dos aprestos caídos, foi lançada para terra uma espia com 7 polegadas de diâmetro e presa no alto de um pinheiro que ainda restava. Aqueles que não faziam falta a bordo foram arrastados, agarrados à espia pela maré da tarde. Como a espia se dobrava a meio, exatamente na rebentação das ondas, o capitão John Hunter, o primeiro homem a ser içado para terra, chegou cheio de nódoas negras, cortado e magoado. Foi o suficiente para o Major Ross ter a certeza de que a sua praga surtira efeito. Piores coisas aconteceriam a Hunter, que perdera o navio e que, por causa disso, teria de ir a tribunal em Inglaterra. Atrás dele seguiram outros oficiais, antes que alguém pensasse em acrescentar um apoio à espia, uma espécie de grade sobre a qual os homens se poderiam empoleirar e, pelo menos, evitar arrastar as pernas e os traseiros pelo coral. Apenas quando as ondas se abatessem, poderiam instalar um tripé na espia, por baixo da proa. Naquele momento, tal era impossível. Alguns elementos da tripulação do Sirius, de licença em terra, dirigiram-se para o local do naufrágio. Entre eles encontrava-se Stephen Donovan, muito zangado por ninguém lhe ter perguntado nada acerca dos ventos e correntes daquele local. Meu Deus, tratava-se de um navio muito grande e alguém se deveria ter apercebido de que a ilha de Nepean tinha estranhos ventos. Por que não teria Hunter utilizado os conhecimentos de David Blackburn ou Harry Ball, se era demasiado orgulhoso para falar com um simples marinheiro de serviço mercante? Como sempre acontece, as más notícias chegaram rapidamente às serrações. Richard fez a ronda e proibiu as suas equipas de deixarem trabalhar, a menos que viessem ordens a dizer que eram necessários. Havia várias centenas de pessoas para alojar, principalmente agora que a tripulação do Sirius estava também retida na ilha de Norfolk, e só de lá viriam cerca de 100. Se o Sirius não pudesse navegar para o Cataio, teria de ir o Supply, o que significava ficarem meses e meses sem qualquer auxílio. Pelo menos foi o que Richard pensou, e que se verificou ser perfeitamente correto. O amanhecer de sábado revelou o Sirius ainda intacto. A popa estava quebrada, mas a proa soltara-se do recife sobre o qual estivera inclinada. As condições de desembarque foram terríveis. O vento soprava com algumas rajadas e as nuvens ameaçavam chuva. Mas o trabalho de descarregar as provisões durou todo o dia. Às 4 dessa tarde, o último dos homens chegou à terra, estando já vazios os porões do Sirius e a carga deixada nos convéses, já limpos, para ser mais fácil de retirar. Porém, às 9 horas desse sábado de manhã, King, acedendo ao Major Ross, convocou uma reunião de todos os oficiais em comissão no Sirius com o corpo de fuzileiros. Foi o Ross que a conduziu. Por estarmos numa emergência, o Tenente King cedeu-me o comando, pois sou eu o Governador-Tenente, disse Ross, cujos olhos pálidos tinham o mesmo brilho de aço de um lago da Escócia. É necessário tomar decisões que assegurem a paz, a ordem e o bom governo deste lugar. Fui informado de que o Supply poderá levar também cerca de 20 membros da tripulação dos Sirius, bem como o Sr. King, a sua senhora e o filho. E é imperioso que o Supply largue para Port Jackson o mais depressa possível. Sua Excelência deve ser imediatamente informado desta desgraça. A culpa não foi minha, exclamou Hunter, ofegante, com o rosto cortado e a pele tão branca que parecia ir desmaiar. Não podíamos mantê-lo imobilizado. Não podíamos. Assim que o vento mudou, as velas recuaram. Aconteceu tudo tão depressa, tão depressa. Não convoquei esta reunião para atribuir culpas, Capitão Hunter, disse Ross, ríspido. Era ele quem mandava. Por uma vez, a Marinha Real teria de se curvar ao membro de um corpo que não podia intitular-se a si próprio de real. Estamos aqui para discutir o facto de que uma colónia que há 6 dias tinha 149 pessoas irá ficar agora com mais de 500, incluindo 300 condenados e 80 e tal homens vindos dos sírios. Estes últimos não serão de grande utilidade, nem para guardar os condenados, nem para trabalhar a terra. O Sr. King espera que o governador Philip mande o supply de Port Jackson? A expressão de King era um misto de choque e espanto. Contudo, abanou enfaticamente a cabeça. Não, Major Ross, não poderemos contar com o regresso do supply. Tal como vejo as coisas, Port Jackson está a morrer de fome. E Sua Excelência receia muito que a Inglaterra nos tenha esquecido. Sabe-se lá por que razão. Sem os sírios, o supply é a única ligação que tem com outros lugares. Terá de ir à Cidade do Cabo ou a Batávia em busca de mantimentos e aposto que Sua Excelência escolherá esta última, pois trata-se de uma viagem mais fácil para um navio velho, habituado a bom tempo. A sua principal preocupação é que alguém possa chegar à pátria para recordar à coroa que as condições em ambas as colónias são desencorajadoras, isto é, a menos que chegue um cargueiro. Mas isso, cavalheiros, parece ser cada vez menos provável. Só podemos, então, contar com o pior, Sr. King. Portanto, não acalentaremos esperanças em relação ao cargueiro. Há trigo e milho no celeiro, mas só daqui a 2 meses poderemos voltar a plantar. E serão precisos 8 ou 9 para podermos ceifar, se conseguirmos retirar dos sírios todos os mantimentos antes que se afunde. Calculo que seja possível alimentar toda a gente durante, no máximo, 3 meses. Fingiu não notar a expressão do rosto de Hunter. A pesca terá de ser contínua e teremos de consumir todas as aves comestíveis. King animou-se. Disse-vos que as aves de verão gemem como fantasmas, disse em tom ansioso. Mas há também as aves de inverno. São gordas, saborosas e chegam mais ou menos em abril para ficarem até agosto. Preferem as montanhas e é por isso que nunca nos incomodamos a tentar comê-las. O caminho é longo, perigoso e desprovido de atalhos. Contudo, são tão mansas que nos podemos dirigir a elas e agarrá-las. Existem aos milhares. Pescam todo o dia no mar e voltam ao crepúsculo para as suas tocas. Tal como os pássaros fantasmas do verão. Se as coisas ficarem desesperadas, são uma fonte de alimento. Basta-vos abrir os atalhos. Agradeço-lhe a informação, Sr. King. Ross aclarou a garganta. Seja como for, o que mais me preocupa são os motins. Lançou um olhar para os seus oficiais. E não estou necessariamente a referir-me a um motim da parte dos condenados. Muitos dos meus homens são rufiões que precisam de receber a sua ração de rum. E quando disse que tínhamos mantimentos para 3 meses, incluí o rum nesse cálculo. Tenho de conservar o suficiente para os meus oficiais e tenho de cortar na ração dos outros. Já para não falar nos marinheiros do Capitão Hunter, que também esperam recebê-lo. Não é assim, Capitão? Hunter engoliu em seco. Assim, Major Ross... Creio que sim. Então, só há um remédio, disse Ross. Lei marcial. Qualquer roubo perpetrado por homem livre ou condenado será castigado com a morte, sem julgamento. E, cavalheiros, não duvideis de que a vou pôr em prática. Esta declaração foi recebida com um profundo silêncio. O barulho dos que lá fora trabalhavam para retirar os homens e as mercadorias dos sírios infiltrava-se através das paredes da casa do governo, recordando-lhes o caos reinante. Na segunda-feira, disse Ross, Quero todos os que se encontram nesta ilha reunidos sob o mastro da bandeira da União para serem informados do novo estado de coisas. Até lá, cavalheiros, boca mais calada do que a de um peixe. Estou a falar a sério. Se souber da lei marcial antes de segunda de manhã, quem se tiver descosido será chicoteado, por muito alto que seja o seu posto. Podeis ir. Dos sírios continuaram a sair aves e mantimentos. Os animais, porcos e cabras, foram simplesmente lançados borda fora e conduzidos por pequenos barcos e nadadores em direção às praias, surpreendentemente com um mínimo de baixas. Embora tivesse a quilha quebrada, o navio não dava sinais de se abrir ao meio ou de se afundar. Pipas, barris, barricas e sacas foram levados para a terra. Ora se afastava, ora se aproximava do recife, sempre preso à meia nau e impunemente castigado pelo mar batido pelo vento. Porém, a cada dia que passava, o seu estado não parecia ser pior. Às 8 horas da manhã de segunda-feira, toda a gente estava reunida em redor do mastro da bandeira da União. Fuzileiros e marinheiros, alinhados à direita, condenados à esquerda, oficiais ao centro, mesmo por baixo da bandeira. Como comandante desta colónia inglesa, declaro-vos aqui que a lei marcial entrará em vigor neste preciso momento, gritou o Major Ross, a sua voz estridente ajudada por um vento do oeste-sudeste. Até que Deus e Sua Majestade Britânica nos enviem auxílio, estamos abandonados aos nossos recursos. Se quisermos sobreviver, todos nós, homens, mulheres e crianças, teremos de trabalhar tendo em conta 2 objetivos. Construir um abrigo para ficarmos a salvo dos elementos e produzir comida. Segundo a minha estimativa, depois da largada do supply, ficarão aqui 504 pessoas, o triplo do número de há uma semana. Não vou disfarçar o facto de estarmos ameaçados pela fome, mas de uma coisa podeis ter a certeza: ninguém aqui, ninguém poderá comer, nem que seja um pouco mais do que os outros. Deus está a pôr-nos à prova, como fez aos israelitas no deserto, mas não podemos comparar-nos em virtude a esse antigo e admirável povo. O que nos acontecer dependerá inteiramente dos nossos recursos, da nossa vontade para trabalhar muito, da nossa vontade para nos comportarmos, tendo em conta os interesses dos outros, o nosso desejo de sobrevivência nas garras da terrível adversidade. Fez uma pausa e os que estavam mais próximos puderam ver-lhe no rosto uma expressão amarga. Não somos israelitas, repito. Entre vós está a escumalha da terra, a escória da humanidade. E será assim que sereis tratados. Aqueles de vós que suportarem o seu infortúnio com paciência e altruísmo serão recompensados. Para quem roubar o alimento das bocas alheias, a pena será a morte. Quem roubar para obter lucro, ter mais conforto, embebedar-se ou por qualquer outra razão, será chicoteado do pescoço aos tornozelos, até lhe aparecerem os ossos. Não fará diferença ser homem ou mulher, nem sequer as crianças serão poupadas. A lei é marcial, o que significa que sou eu o juiz, o júri e o carrasco. Não quero saber se fornicarem, se usarem o tempo livre para melhorarem de vida ou de habitação, mas não pactuarei com a menor ofensa ao bem público em geral. Nas próximas 6 semanas, toda a fruta e legumes serão entregues nos armazéns do governo. Porém, espero que todos os homens e mulheres comecem a partir deste momento a semeá-los para aumentar as suas provisões. Significa isto que, no fim dessas 6 semanas, todos os que possuam hortas produtivas terão de contribuir com 2/3 da sua colheita para o governo. A minha divisa é produtividade por meio do trabalho e aplica-se tanto aos homens livres como aos condenados. Fez um trejeito de desprezo. Sou o Major Ross, e conhecem a minha reputação. Sou governador-tenente da ilha de Norfolk e o que eu digo faz lei, tal como se tivesse saído da boca do rei. Agora quero ouvir três vivas a sua majestade real, o rei Jorge, e quero que griteis bem alto, hip, hip, hurra, gritaram todos três vezes. E três vivas ao tenente King, que fez maravilhas. Senhor King, saúdo e desejo-lhe boa viagem. Hip, hip. Os vivas a King foram mais sonoros do que os dirigidos ao rei. E o tenente ali ficou aturdido, a sorrir, sentindo-se imensamente gratificado. Por momentos chegou a gostar do Major Ross. Exijo agora que todos passem por baixo da bandeira e inclinem a cabeça como afirmação da vossa lealdade. A multidão passou em fila, assombrada por tão importante solenidade. Embora Richard se encontrasse à cabeça dos seus serradores e mais perto da bandeira do que os recém-chegados condenados, avistou muitos rostos seus conhecidos e alguns com satisfação. Will Connolly, Neddy Parrott e Taffy Edmonds, Tommy Kidner, Aaron Davis, Mickey Dennison, Steve Martin, George Guest e o seu alegre companheiro, Ed Risby, George Whitcrake. Entre os novos fuzileiros, reconheceu o seu aprendiz de armeiro, Daniel Stanfield, e dois grumetes dos tempos do Alexander, Elias Bishop e Joe McCaldron. Sem dúvida, os condenados viriam cumprimentá-lo, como haveria de lhes explicar que o Major Ross estava a falar a sério e não apreciaria ver o seu serrador-chefe a conversar com os velhos amigos. Mas o Major resolveu o dilema ao gritar o seu nome. Sim, senhor? Perguntou, enquanto a multidão dispersava. Vou encarregar o grumete Stanfield de descobrir Edmunds. Vais para a terceira serração? Sim, senhor. Vou mandar-te o John Laurel para viver contigo e fazer o que lhe ordenares. É bom homem, mas um pouco lento. Manda-o tratar da tua horta. Nas primeiras 6 semanas, o Tom Crowder recolherá tudo o que crescer. Depois passará a levar apenas 2/3. Sim, senhor, disse Richard, partindo apressadamente depois de fazer continência. John Laurel. Havia um ano que estava na ilha de Norfolk. Richard conhecia-o superficialmente. Originário da Cornualha, era um homem bem-humorado e desajeitado, que viera primeiro do Dunkirk e depois do Scarborough e fazia parte da força de trabalho não especializado, chefiada por Stephen. Que intenções teria o Major Ross? Com efeito, limitara-se a arranjar um criado para tratar da residência não oficial de Richard. Ao chegar à terceira serração, encontrou Sam Hussey e Harry Humphreys a trabalhar e percebeu a ideia do Major. Com tantas pessoas na ilha, os antigos residentes, que tinham boas hortas, arriscavam-se a que lhes roubassem os seus produtos, com ou sem lei marcial. Ross oferecera-lhe um guarda para que as suas coisas não fossem roubadas, e faria o mesmo a todos os que tinham boas hortas. E Ross escolhê-los-ia entre as fileiras dos simplórios que nunca tinham causado problemas. Disfarçando um suspiro, Richard garantiu a si próprio que, durante o tempo livre, serraria madeira para construir uma cabana para Laurel. A ideia de ter de dividir a casa era mais repugnante do que ter pouco que comer. Vou ver as serrações novas, Billy, disse para o grumete Wigfall, que considerava um bom amigo. Piscou o olho e sorriu. Veja lá se não mandam vir mais serradores, chamados William. Depois lembrou-se de outra coisa. Se aparecer aqui um galês chamado Taffy Edmonds, sente-o à sombra e longe das mulheres. Diga-lhe que espera até eu voltar. Vai ser o nosso mestre amolador. É pena que não goste de mulheres, mas terá de aprender a dar-se com elas. Havia 3 serrações novas ao oriente, para lá dos limites da cidade de Sydney, onde as colinas estavam ainda cobertas de floresta frondosa. Ross conseguira já arranjar tempo para resolver o que queria fazer e dera instruções para o derrube das árvores numa faixa de 7 metros de largura entre Turtle Bay e Ball Bay, que seria o início de uma estrada em condições. As das encostas que levavam a Turtle Bay seriam deitadas ao comprido e roladas pelo monte abaixo. Assim que se passasse para Ball Bay, seria aberta outra serração para tratar dessa madeira. Ia ser impossível que apenas um homem vigiasse tantas e tão distanciadas serrações. O que significava ter de arranjar para cada um dos poços um serrador-chefe que não deixasse abrandar o ritmo se o encarregado não estivesse presente. Nem seria aquela a única estrada. Uma outra faixa de 7 metros seria aberta até Cascade e uma terceira, a mais comprida, seguiria para Poente até Hanson Bay. Serrações e mais serrações eram as ordens do major. No regresso, percorreu a praia sem nome que parecia ter as funções de rede para reter os pinheiros que caíam dos rochedos para a água, empilhando-os enquanto o mar os lançava para a terra e os obrigava então a formar uma jangada já tão antiga que quase transformara em pedra. Aí, balançando nas águas, o vento do oeste não provocara ainda uma ondulação forte. Flutuava o monte de panos enrolados das velas dos círios. Muito útil, pensou imediatamente apressando o passo. A maré começava então a subir, por isso era pouco provável que os panos fossem de novo levados para o largo. Porém, o achado era importante demais para se arriscar a perdê-lo por preguiça. Stephen, que agora estava encarregado das pedreiras, foi a primeira autoridade que encontrou. Cheio de sorrisos, o tenente abandonou prontamente os seus trabalhadores. Diabos levem esta invasão. Há uma semana que quase não te vejo. A expressão do rosto alterou-se-lhe. Oh, Richard, que pena! Exclamou. Perdermos os Sírios. Que forças do mal se conjuraram contra nós. Não sei, e acho que nem queres saber. O que te traz aqui? Novas serrações? Que mais haveria de ser? Com o Major Ross como comandante, em breve teremos passado do idealismo de Marco Aurélio para o pragmatismo de Augusto. Não digo que o Major abandone o mármore da ilha de Norfolk por não encontrar tijolo, mas vai certamente oferecer-lhe estradas. E palpita-me que vai mandar gente mais para lá da cidade de Sydney. Falava em tom brusco. Pode dispor de algum tempo e de uns quantos homens? Se tiveres boas razões para isso, que se passa? Nada, para variar, sorriu Richard. De facto, sou portador de boas notícias. Há um enorme monte de velas dos Sírios na última praia e mais poderão dobrar a ponta quando a maré subir. Servirão de abrigo para os que não têm tendas. Assim que todos estiverem convenientemente alojados, podem ser cortadas para fazer camas de lona e lençóis para as camas dos oficiais e mil e outras coisas. Imagino que grande parte dos haveres dos oficiais desaparecerá, graças a homens como Francis e Peck. Deus te abençoe, Richard. A correr e a acenar, Stephen dirigiu-se imediatamente aos seus homens.